Ai, cai pra dentro, irmão, resolve essa parada. Teu bagulho é bater, você quer dar porrada. Já te disse, cai pra dentro, resolve essa parada. Quero ver se tu aguenta, nego na bolada. Quer na mão, quer de pau, quer parar no hospital. Homem que bate mulher, tem que apanhar até fazer miau. Eu sou cachorro assim, aquela que bate em gato. Traiçoeiro, safado, vem se criar pro meu lado. Te denuncia, meu irmão, vai ser o ó. Até resolver, já passei dessa pra uma melhor. Não ferra, eu tô puta, deixa essa porra pra lá. Eu não quero esperar, da cesta básica pagar. Pra quem não tem nada a ver, deitar e rolar. E você querendo a minha cara quebrar. O que você fez não se paga com violência ou guiar. Mas deixa quieto, eu tô bolada, tu vai me pagar. Que o homem sai batido, que a negona boladona chegou. O pesadelo da pista, pra você o terror. 1,90 pesada, cabelo black. Boladona da vida, mas sete o pé. Sujeito homem sai batido, que a negona boladona chegou. O pesadelo da pista, pra você o terror. 1,90 pesada, cabelo black. Boladona da vida, mas sete o pé. Se quiser eu vou junto, é nós, mais um pra minha lista. Vagabundo safado, só vai dar nós na pista. Minas do rap com estilo, guerreiras da rima. Me junto com a tio pack e te espero na esquina. Não tenho 1,90 m, mas sou disposição. Se tu bater de frente, mete o pé, meu irmão. Já tô cansada desses carinhas que batem mulher. Vamos virar o jogo e dar o troco nesses mané. Dessas como você, por aí tem aos montes. Tem que tomar uma surra pra saber o que é ser homem. Homem de verdade valoriza a mulher. Não dá porrada, dá carinho, é o que a gente quer. O homem sai batido, que a negona boladona chegou. O pesadelo da pista, pra você o terror. 1,90 pesada, cabelo black. Boladona da vida, massete o pé. Sujeito homem sai batido, que a negona boladona chegou. O pesadelo da pista, pra você o terror. 1,90 pesada, cabelo black. Boladona da vida, massete o pé. Aí massete o pé, que conselho eu não posso te dar. Se eu passar por isso, não sei que decisão tomar. Não sei se vou correr, não sei se vou revidar. Sei que parada não posso ficar. Ação é algo momentâneo, reação é algo espontâneo. Mas uma coisa é certa, se de homem apanhar, vou à delegacia feminina denunciar. O homem sai batido, que a negona boladona chegou. O pesadelo da pista, pra você o terror. 1,90 pesada, cabelo black. Boladona da vida, massete o pé. Sujeito homem sai batido, que a negona boladona chegou. O pesadelo da pista, pra você o terror. 1,90 pesada, cabelo black. Boladona da vida, massete o pé. Minha parceira de atitude de 1,90 m. Sangue quente, chegou soltando fogo pelas ventas. Negona, acho melhor você ir se acalmando. Esse cara é sinistro, deve estar te filmando. Vamos logo dar queixa lá na delegacia, pra evitar que esse bucha faça mais uma vítima. Só quem sofre na pele sabe como é sinistro ter um cara violento que não se importa contigo. Eu sei que é difícil apresentar queixa à polícia, mas é fundamental pra que a agressão não se repita. Não acho normal nem natural ser agredida por um desconhecido ou por um membro da família. É um caso absurdo, ninguém tomar uma atitude. O cara te agride, ainda fica impune. Infelizmente a sociedade é moralista e machista. A mulher torna-se réu, o homem torna-se vítima. Nem a lei dá apoio à mulher oprimida. Ainda bem que pela saco, contigo não se cria. No outro dia uma amiga me deu um papo que doeu. Ela falou que não nasceu pra apanhar, mas quem nasceu? Massate o pé que vou explanar qual é a situação. No rostinho que papai beijou, ninguém mete a mão. Olho por olho, dente por dente. O que é dele tá guardado, Deus é justo, seja paciente. O homem sai batido, que a negona boladona chegou. O pesadelo da pista, pra você o terror. 1,90 pesada, cabelo black. Boladona da vida, massete o pé. Sujeito homem sai batido, que a negona boladona chegou. O pesadelo da pista, pra você o terror. 1,90 pesada, cabelo black. Boladona da vida, massete o pé. Sujeito homem sai batido, que a negona boladona chegou. O pesadelo da pista, pra você o terror. 1,90 pesada, cabelo black. Boladona da vida, massete o pé. Sujeito homem sai batido, que a negona boladona chegou. O pesadelo da pista, pra você o terror. 1,90 pesada, cabelo black. Boladona da vida, massete o pé. Oh. We'll be right back.